luz. Família tá nas calçadas, feijoada caminhada. Esse asfalto quente e concreto sujo. De dia, caos delirante, espanta a paz. À noite, a paranoia rouba a vida de um bom rapaz que queria paz, mas não sabia o preço dela. E pelas ruas e vielas, agora vaga na espera. Onde está a paz desse país? Se pra um viver feliz, outro vive por um triz. Sem diretriz e sem conceito, mais uma pedra no caminho do senhor prefeito. Que não faz o papel direito, só se olha no espelho. Vai acordar com um rabisco em cima do seu parapeito. Tem que quebrar esse espelho, que pede ver as semelhanças, deixar as diferenças e trazer pra frente as mudanças. Dessas andanças, mas o recruta na confusa luta na própria cuca e meia gari. Ratos, doxa, piviatura. Caracol com sua loucura, que é sua cura. Só não se iluda na rua, é necessário ter astúcia. Abra os olhos pra enxergar o que te trazem de bandeja. Vista a venda pra encarar e se livrar aonde esteja. Uou, uou, uou, aonde quer que esteja. Uou, uou, uou, uou, uou. E a cidade te engole, traz mais um gole. Só através do som para viver eternamente. E a cidade te engole, traz mais um gole. Só através do som para viver eternamente. Na noite fria quente, os menores na linha de frente. Não tem o que comer, aí se rende a bala no pente. A falta de opção não deixa alternativa. É matar ou morrer, dê valor à sua vida. Somos todos iguais nos sinais. Mentira imposta pela mídia nos jornais. Me diga seu doutor, pelo amor Deus que me falou. Cante a vida sem rancor, o ensinamento da cultura hip hop foi a cura pra quem tá na luta. Então me diga engravatado, filha de uma, o quanto vale a vida de um nóia lá na paranoia. Pra sair na rua e roubar todas as suas joias. A mente até evapora só de pensar. Sem respeito e igualdade, não dá mais pra suportar. A mente flutua quando destrava a alavanca. Morte pede uma dança, vida não bate, ela espanca. Vejo olhares e atitudes insanas vindo em minha direção. Mantém a dicção, bombeia o coração. Passa veneno na circulação sanguínea. Madrugada vazia, limbas apagadas e muita patifaria. Eu não me envolvo, às vezes me envolve. E quantos que não pensa na hora de catar o revólver? Clic-clac, clic-clac, é mãe que sofre. Uma parte louca, parte lock. E os pés de pano, doido pra dar o bote. O mundo gira e uma hora se fode. Morre queimado pelas cuspidas da Glock. Processo de gesto, intenso e sem receita. Quantos que peita o sistema e ele rejeita friamente. Vamos ver a estatística eminente. Só através do som para viver eternamente. Abra os olhos pra enxergar o que te trazem de bandeja. Vista a venda pra encarar e se livrar aonde esteja. Uou, uou, uou, aonde quer que esteja. Uou, uou, uou, uou, uou. E a cidade te engole, traz mais um gole. Só através do som para viver eternamente. E a cidade te engole, traz mais um gole. Só através do som para viver eternamente. Para viver eternamente. E a cidade te engole, traz mais um gole. Só através do som para viver eternamente. E a cidade te engole, traz mais um gole. Só através do som para viver eternamente.